herdeiro me tornei. Sou filho desse amor manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver. Meu nome está escrito em suas mãos. Transforma, lança fora todo medo. conheci um amor tão grande, tão grande, amor que transforma e